Panorama Agrícola para 26 de fevereiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 26 de fevereiro de 2013, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: os que falam mal dos outros na tua presença, na tua ausência falarão mal de ti. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, confira o carneiro hidráulico que ganha prêmio, investimento simples e eficaz. E no Professor da Terra, uma comparação entre o solo e uma casa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cultivo protegido, seja de hortaliças ou de videiras, é um investimento que vale a pena. Informe-se na IPAGRE do seu município. Fique agora com o Professor da Terra. O que é estrutura do solo? Amigo agricultor, ao analisar a estrutura do solo, iremos comparar com a estrutura de uma casa. Então, o que mantém a casa em pé e dá forma são os cepos, as vigas, pés direitos, paredes, telhados e outros materiais. Uma terra de mato é quase sempre bem estruturada. É fofa, mas não solta. Quase como um pão. Você pisa e o rastro logo desaparece. Parece elástica. Dentro dela são ótimas as condições de moradia e sobrevivência para os micro-organismos. Uma aração quebraria esta estrutura, destruindo todo o trabalho de construção pelos micro-organismos. Quanto mais revolvimento, maior a destruição. O uso de rotativa é catastrófico. Imagina a reconstrução de sua casa, amigo agricultor, quebrada em pedaços pequenos. Perfil do solo. De 1 a 8 centímetros de profundidade, o solo é mais estruturado. Predominam organismos que necessitam de oxigênio do ar. De 9 a 18 centímetros de profundidade, o solo é menos estruturado. Predominam organismos que vivem com oxigênio da água. Logo abaixo, um solo mais compactado, terra crua, chamado de subsolo, terra ainda mais jovem, e depois vem a rocha. Um revolvimento de 30 a 40 centímetros traz à superfície um solo mais jovem, solo este pouco produtivo e pouco resistente à chuva e ao sol. O arado de tração animal, tipo fuçador, é menos grave, porque não revolve totalmente o solo, não inverte as camadas. O preparo do solo e a bioestrutura estão muito interligados. Um solo estruturado pode ainda ser comparado a um pão. As partículas não estão soltas, mas também não estão compactadas. O solo tem poros, furinhos um pouco maiores, onde permite a presença de ar. Outros poros um pouco menores, onde armazenam a água. Na parte sólida ficam os minerais e outros nutrientes. Essa é a casa ideal para os micro-organismos. É um solo ideal para o desenvolvimento das raízes e sustentação de uma planta sadia. Amigo agricultor, cuide bem do seu patrimônio, a sua terra. Evaldo Roberto, da IPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje com Elcio Pedrão, extensionista da IPAGRE em Frei Rogério, um dos premiados com o troféu Onda Verde da editora Expressão. Vai receber o prêmio no segundo semestre deste ano, aqui em Florianópolis, em função do projeto de carneiro hidráulico. Elcio, o que é um carneiro hidráulico? Bom, o carneiro hidráulico é uma bomba onde que ela impulsiona uma água de uma região mais baixa para uma região mais alta, sem a utilização de combustível fóssil ou energia elétrica. Basicamente é isso. E o pessoal na região tem aderido a esse sistema? Bastante. Ultimamente, é média de 1 a 2 instalações por semana. Quais são os benefícios, Elcio? Bom, os benefícios é que economia, primeira. Primeira economia. Temos também, podemos dizer que ele não contamina o solo, não contamina a água, não tem utilização de combustível fóssil, nem energia elétrica. É um aparelho barato, muito barato do que o carneiro industrial. É fácil a montagem, fácil a regulagem e a manutenção é muito barata. Esse prêmio Expressão de Ecologia, por que você acha que esse projeto conquistou esse prêmio? Ele conquistou justamente devido aos principais, digamos assim, os benefícios que pode alcançar com esse carneiro, né? Porque são milhões de litros de água sem contaminação com óleo, não utiliza, a maioria dos proprietários aqui, dos agricultores, onde que eles utilizam motor de irrigação, eles utilizam então tratores, então tratores não tem necessidade, motor de irrigação, motor estacionário, é uma tecnologia limpa, renovável, não necessita você ficar diretamente, você liga o aparelho e ele trabalha 24 horas por dia, se quiser, sem utilização de nenhum tipo de gasto. É uma boa prática que pode ser adotada em todo o estado? Uma boa prática pode ser adotada em todo o mundo, eu diria. Basta ter um reservatório de água, tem que ser um reservatório considerável, que tenha sobra de água no mínimo de 1 polegada de água. E tendo caimento também, né? Tem que ter um desnível até para que o carneiro seja impulsionado. Descrevendo de novo para o ouvinte, como seria o carneiro hidráulico, como se faria essa captação da água? Bom, a captação da água pode ser de poço, pode ser de açude, pode ser de rio. O volume tem que ser grande, né? Então tem que ter um volume grande porque ele utiliza apenas parte desse volume. Ele utiliza em torno de 20% da água que passa pelo carneiro. Um exemplo, se passar pelo carneiro 100 litros de água, apenas 20% é recalcada, ela é impulsionada para o aproveitamento. E 80% ela segue o curso normal da água. É por isso que ele deve ter uma vazão assim, considerável, porque se não tem, o açude vai secar, o rio vai secar. Então tem que ter no mínimo 1 polegada de água com sobra. Qual o custo de um carneiro hidráulico? Bom, o custo de um carneiro hidráulico aqui no município de Ferro Rogério é em torno de R$ 90,00. Um investimento, então, que dá certo, barato e os resultados são excelentes. Excelentes. Ele trabalha 24 horas por dia sem gastar nenhum centavo. Só apenas o investimento. Ele, no primeiro, segundo mês, na economia de energia elétrica para bombeamento de água, por exemplo, ele já tira o custo dele já. E por que esse nome carneiro hidráulico? Bom, o nome carneiro vem, a princípio, lá do tempo da Idade Média. Os soldados, eles tinham um equipamento de guerra, uma máquina chamada ariete. E essa ariete, ela tinha a cabeça em formato de uma tora, né, de madeira, em formato de carneiro. Então eles utilizavam essa tora de madeira para golpear os portões das fortalezas. E a pancada que dava essa tora era semelhante ao golpe que o animal, o carneiro, dá em alguma porta ou alguma pessoa, ou o que ele encontrar pela frente. Então aquela pancada dá um eco. E essa pancada dentro do carneiro é muito semelhante. E no carneiro hidráulico que a gente utiliza, ele dá esse golpe, forma tal de golpe de ariete. Então por isso eles chamam um golpe de ariete ou carneiro hidráulico, né? Então vem lá do tempo da Idade Média ainda. Porque é muito semelhante o barulho. E o golpe é manual? O golpe ele é manual. Como é que ocorre esse golpe? Uma água percorre, então, sai da captação, percorre um cano, e quando ele atinge determinada velocidade e pressão, uma das válvulas desse carneiro que a gente monta aqui, ela fecha bruscamente. Nesse fechamento brusco, ele dá uma pancada interna. Então, o aparelho interno sofre uma pressão muito grande. E nessa pressão, a outra válvula, que a gente chama de válvula de retenção vertical, ela se abre. Então, é um abre e fecha de válvulas, ocorre uma pressão interna, onde que a própria força da velocidade e peso da pressão, e pressão da água é que impulsiona a água para mais longe. Então, esse golpe é o barulho que está dentro da máquina, e é uma pancada bem forte mesmo. Perfeitamente. Conversamos com Elcio Pedrão, extensionista da IPAGRE em Frei Rogério, que vai receber este ano o troféu Onda Verde, Prêmio Expressão de Ecologia, por causa desse projeto Carneiro Hidráulico. Elcio, muito obrigado pela sua entrevista. Por nada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.